De lá do reino de Adixá até cá pra falar, sem moscar, ramelar, sem deixar falhar. Conhecimento de Fá, origem Iorubá, na fé de quem bate o pé, serpentes de Daomé. E pra quem fica em pé, vou que vou ligeiro. No admirável mundo novo, sou um forasteiro, um estrangeiro legítimo, tipo estranho no ninho. A gargalhada estridente que vai abrir os caminhos. Desmascarar é povinho e a PM africano pede resgate, apartheid, porque chegou Black Pan. Gosto de sangue na boca, mente a milhão, ira louca. Se os pretos fossem cobrar, vários subiam de touca. Aquartelados com medo, o cu na mão no mongelo. Era sem boi, sem arrego, a retomada do reino. Pensa um escândalo, os pretos misturados tipo bang, eles gritando, os inimigos tão chegando. A horda cansa agoniza, o saluvá, os marrins, de Gana, Togo, Beni. Chegou o voodoo, a Xanti, hoje aqui somou preto, Luiz, ao parça GG. Formou se o clã, a força é de Nanã, a nação JJ. Nascente pra banhar, bons pés pra caminhar. De cá o clã tem ilê de GG. Nascente pra banhar, bons pés pra caminhar. De cá o clã tem ilê. Banhei com o sol que guia a história pra caminhar. Do Atlântico até cá, amor e ódio pra clarear. Com a fé de Ifá, remanescente, fufu. Vadiu o cativo da liberdade do século XXI. Nas ruas do medo, um homem comum. Na camela, melando o amargo da guerra com Aricum. Nos guetos resistimos, mando clã, gangue, a vida toma, nós arranca e mete a micha nas trancas. Sim, dos morros é o verso que entrou esse canto. Rico banzo, corações que bate o tambor em pranto. É amor sem flor, na crua vida dura nua. Pois lambuza o pé na lama quem tá na chuva. Segura na berlinda, Madiba, Assata e Rosalinda. O sonho arcaico sem esteio e com arreio na vida. Na terra onde o dono nunca chora o alheio. Cantar o sonho da passagem é corriqueiro. É pelo ontem, pelo hoje e amanhã do clã de Amazãs. Que venham os ventos de Oiá em noites vãs. Que reinem no caminho filhos de homens da guerra. Nativos da vida livre na paz sem miséria. Nascente pra banhar, bons pés pra caminhar. De cá o clã tem ilê de GG. Nascente pra banhar, bons pés pra caminhar. De cá o clã tem ilê de GG.